Oi, eu sou meio um legalzão e eu não tenho bordão. Oi, eu sou o Psycho legalzão e eu não tenho bordão. Tu copiou meu bordão, não pode? Não, eu inventei isso antes, eu juro, eu nunca tinha visto. Oi, eu sou o Ícaro, é uma pessoa obediente a todos, muito quieto. A gente tá lendo isso do astral dele aí. Lambda, lambda, lambda. Eu vou, peraí. Faz mano, o Tutão, faz o Tutão. Não, não faz o meu não. Eu sei o que ele vai fazer. O Tutão é assim, ó. O meu nome é Tauan. E eu pego minha própria irmã. Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. É melhor, fecha. Eu vou aceitar porque o meu bordão era pior. Qual era? Não, agora fala. Não, o meu era aquele lá. Oi, eu sou o Tauan, eu sou imigrante legal do Peru. Muito melhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Quase Meia-Noite, porque eu não consigo falar. Começou muito bem esse podcast. Podcast Quase Meia-Noite. Queria só falar uma coisa, não ouçam o nosso concorrente, o podcast Boa Noite. Será que existe um podcast Quase Boa Noite? Quase Boa Noite. O que o meu tá tentando falar e o Ícaro não deixa, nem eu, é que esse episódio não vai ser um episódio de perguntas, vai ser um episódio meio aberto de assuntos não pessoais, mas assuntos que... Cada um escolheu. Agora vai ser pessoais. Agora vai ser pessoais. Fala logo aí. Beleza. É, assuntos pessoais. O Tauan nasceu no mar e pegou a própria irmã. Meu Deus do céu, mano. Eu vou sair desse podcast, ó. A gente vai escolher um assunto, porque se não for, já vou começar com o meu, velho. Eu pedi, né, no Twitter. Eu falei lá no Twitter do Quase Meia-Noite. Mandei assuntos do momento pra gente discutir. E o cara falou BBB. Quando ele falou BBB, cala a boca, para de rir da minha cara. O peruano é ilegal. Tô rindo do BBB. Eu vou chamar ela imigração, velho. É imigração que fala. Honda, tem um peruano aqui, leva ele. É só esse motivo, né, porque ele é ilegal. O cara quer zoar, tá ligado? Só pra quem não entende, o Tauan, ele é realmente peruano, tá? Eu acho. É, ele nasceu entre a fronteira do Brasil e do Peru, no meio do mar. É, porque quem nasce na fronteira do Brasil e do Peru é peruano. É, o pai dele é peruano e fala em Peru. Fala em espanhol, mano, pelo amor de Deus. Fala em Eu Peru. Um cara de fama, minha família toda, mano. Mas enfim, BBB, eu vi BBB e eu lembrei de algumas coisas que eu tava conversando esses dias sobre com as pessoas. Como, que pessoas tu anda falando sobre BBB? O que tá acontecendo com a tua vida? Não, antes de falar o que eu quero falar, mas sabia que o Mark Zero, o famoso Mark Zero, que a gente vai chamar ele pra um podcast um dia, ele paga pay-per-view do BBB. Tá zoando. Eu não tô tá zoando. Tá me zoando que o Mark Zero paga pay-per-view do BBB. Vamos presenciei. Não. Ele paga pay-per-view do BBB. Não, me explica isso. Ele tweetou pedindo para as pessoas falarem mais sobre BBB no Twitter. Ele não falou ironicamente, ele realmente não, gosta não de BBB. Ironicamente. Ele paga mensalmente pay-per-view para ficar assistindo. Quanto que custa não. pay-per-view de BBB? Acho que é tipo R$19, uma parada assim. What the fuck? Duas vezes de R$100 ou R$200? É, filhão, R$19 é nada. É muito mais caro. Não, mas eu acho que... Meu Deus, Mark Zero, eu pensei que tu era menos doente, mano. Meu Deus, mano, tá muito barato, vou pagar também. A gente já sabe porque que não tem vídeo do Marcos desde 2014, né? Ele tá afundado assistindo todas as temporadas. Todo ano ele gasta R$200 no pay-per-view e passa o dia assistindo. Quando você pensa no conceito geral disso, é muito estranho. Porque, tipo assim, quando as pessoas assistem o programa, eu entendo. Tem muita edição, tem muita coisa que deixa o programa, tipo, fluido e, tipo, fácil de assistir, tá ligado? Eu entendo a pessoa parar ali e ficar, tipo, assistindo. Eu não tô julgando todo mundo que compra pay-per-view. Tô mesmo. Eu tô julgando. Cara, que mas mais... tem todos os highlights ali das paradas, dá pra entender porque que o povo assiste aquilo. Mas você ter umas câmeras 24 horas numa casa com várias pessoas, enquanto você, tipo, fica trocando as câmeras. Eu não sei se você pode trocar, você provavelmente pode trocar as câmeras. No pay-per-view, acho que você pode. Ouvindo a conversa de um de outro, só isso o dia inteiro, e tentando pegar a menina tomando banho. Ah, tem outros pay-per-views, isso é mas... É só pra quem gosta de fofoqueiro. Eu não critico, não. Tem outros pay-per-view mais interessante aí. Uma coisa que eu nunca entendi, o que tu falou agora mesmo. Sim. Tem outros pay-per-view que faz isso realmente. Tu tá falando tipo, de site pornô, essas coisas. Sabe que eu nunca entendi. Nego que fica doando pra mina da Twitch pra ela fazer um twerking lá, só porque ela é bonita, sendo que tem pornô na internet. É, sendo que tem esse tipo. Mano, tem um chat. Ah, não vou falar isso, não vou falar isso. Não vou. Agora fala, agora não. Não pode falar. Fala, eu não vou falar isso. Tá, tem um site que é tipo uma Twitch, só que pra adultos. Não, não, não, eu sei, eu sei. É o das meninas lá, é das cam girl. E tipo, é tipo uma Twitch e tem os caras dando tip pras meninas, entendeu? Aí faz sentido. Faz sentido. Porque, tipo, eles dão um tip e acontece, interagem. E acontecem coisas, né? Eu acho que, sério... Ele não dá um tip e fala assim, balança, levanta aí e gira aquela roda ali atrás. Só pra fazer um pouco... Levanta aí e gira. Tem umas que deixam as roletas atrás, aí quando elas vão girar a roleta, mostra a bunda dela. Sensacional. $15 pra você levantar, andar de costas e voltar. Não, tá, mas o negócio é que eu falo assim, que genial, porque, tipo assim, alguém teve que pensar isso, alguém teve que fazer um site, teve que programar, teve que desenvolver tudo isso pra essa finalidade, mano. É genial. Sim. Parabéns. É um negócio, é a tecnologia, entendeu? Eu me divirto muito, mano. Parabéns, eu recomendo. Mas, enfim, muito. Eu trouxe o assunto de Big Brother porque eu tava vendo umas paradas que eu fiquei, tipo, mudou completamente meus olhos pra reality show. Não pra Big Brother, eu sei que com certeza muito daquilo é fake. Muito daquilo é, tipo, briguinha encenada pra dar mais views e tal. Reality show é tudo girado em torno disso, provavelmente. Minecraft. Masterchef. Masterchef provavelmente é um dos mais tranquilos. Não tava preparado pra ouvir falando Minecraft. Masterchef é tranquilo. Não todos os reality shows são assim, eu não tô generalizando, mas, tipo, muitos tem muita coisa fake. E o que eu vi, que eu, tipo, fiquei meio surpreso, é, eu gostava muito daqueles shows de talento, tipo, e eu tava vendo o nego que participou. Não aqui, era na gringa, mas provavelmente, se é na gringa, o Brasil copia. Então provavelmente é do mesmo jeito aqui. No contrato tem dizendo um monte de coisa que, tipo, pode te humilhar no show e pode fazer um monte de coisa lá com o seu personagem, entre aspas. E, tipo, eles podem literalmente fabricar uma backstory pra tu. Nossa. Eles podem ir lá e falar, ó, você vai ter que falar que sua mãe morreu pra nego simpatizar com você. Você Nossa. Vai ter que falar... Nossa senhora, tipo, nossa. Mano, mas os jurados sabem disso? Com certeza. Sim. Tudo pra, tipo, focar no jurado chorando ou alguma coisa assim pra dar visão. Não, mas não é tudo. Eu acho que deve ser, tipo, aquelas, tipo, que é bem exagerada. Tipo, uma vez eu lembro que eu vi um que é naquele Britain's Got Talent. Um cara, ele nunca tinha falado com o pai dele, tipo, há não sei quanto. Nunca não, né? Mas, tipo, fazia muito tempo que ele não tinha falado com o pai dele. Daí o pai dele foi pro show dele, tá ligado? Sendo que ele nunca nem tinha contato com o pai dele. Aí, tipo, no final lá da parada, tipo, ele ganhou e o pai dele meio que chorou lá e tal. Talvez, eu não sei. Então, mas, provavelmente. Provavelmente foi, velho. Censura os nomes dos shows mesmo quando falar, porque. Sim, senhor. Programa de show aleatório de música. Música que você tem usa vários. Voz. Mas, enfim, provavelmente a maioria é assim. Mas tem muita coisa que aconteceu. Teve um caso de uma menina que os produtores falaram pros pais delas que ela passou. E ela não passou. Só pra quando ela sair Nossa, do negócio, ah, os pais dela comemorar e ela começar a chorar. Nossa. Eles mentiram pros pais. Nossa, só pra senhora. Pegar a reação da menina, entendeu? Chorando. É muito que escroto, mas eu não duvido, tipo, nada que seja isso mesmo, porque... Tem muita coisa também que acontece, tipo assim, deles fazerem um cara virar o vilão. Porque esses reality show nem sempre é só sobre o talento da pessoa. Aí, tipo, tem muitas vezes que eles fazem uma pessoa virar o vilãozinho, ser mó arrogante, mó cuzão na hora de falar as coisas lá. Mas é tudo programado aquilo, eles têm que falar, senão eles quebram o contrato. Eles têm que ser aquele Nossa personagem. Nossa senhora, que horrível, velho. É tipo um personagem, né? Que bizarro. Sim. Eu tenho uma pergunta. Vocês acham que o meu ursinho foi planejado? Que meu ursinho. Vocês não lembram do ursinho? Não. What the fuck? Do Idols, meu ursinho. Vocês nunca viram. Será que o... Eu quero ser pra você. Amor, não. Aquilo ali não tem como, não. Não tem como. Assim, essas pessoas que são ruins, geralmente o que eu ouvi falar... Não precisa de contrato, né? É avulso. Não, os produtores falam pra elas que elas são geniais, que elas cantam muito bem, que elas têm... Mano, eles quebram essas pessoas, sim, logicamente. Que elas têm muita chance de ganhar só pra ela ir lá e se fuder, tá ligado? Literalmente tem um contrato dizendo que eles podem te humilhar publicamente e, tipo, te ridicularizar e falar um monte de coisa. Tem literalmente um contrato isso. Nossa, e pior que eu não duvido que isso aconteça, sabe por quê? Geralmente esses concursos sempre tem uma auditoria, muitas auditorias prévias, entendeu? Então se eles verem um cara que é muito ruim, eles deixam passar justamente pra esse tipo de coisa. É literalmente pra ter audiência e pra, tipo... Não, mas eu acho que o... Eu acho que aquilo ali era real. Porque era muita gente do lado de fora. Vocês lembram? Era tipo uma fila de, sei lá, 2,000 pessoas do lado de fora. E entrando. As pessoas são reais. Mas o que eles fazem com a pessoa é que eles podem mudar, podem manipular tudo, entendeu? Se for uma pessoa aleatória que não vai no advogado, pro advogado explicar direitinho o que o contrato quer dizer, ela se fode, basicamente. Tipo, eu vi o cara falando que eles fizeram a mãe dele ser uma mãe totalmente diferente do que ela é. Eles mandaram a mãe dela ficar falando, tipo, ah, toma essa escova de dente aqui. Esqueceu de escovar os dentes. Não, você não esqueceu de de... Ah, arruma as coisas, tipo aquelas mães super preocupadas, tá ligado? Uhum. E ele fala que ela não é assim. Eles fizeram ela fazer isso pra ela parecer bonitinha na coisa, tá ligado? E eles também fazem muito fake de, tipo, a mãe conversando com o filho, chorando e tendo aquele negócio emocional. Aquele momento emocional. É, a maioria disso é fake. E tem vezes que a história não é fabricada, mas a reação dos juízes são, tá ligado? Tem muito reality show que é bom e provavelmente não tem muito... Tenho certeza que até no Masterchef deve ter tido, em algum momento, algum tipo de manipulação. Não, com certeza. Sabe o que é da hora do Masterchef? Porque às vezes eles falam qualquer coisa, que nem é algo nada impactante, mas a trilha sonora faz todo o efeito. Tipo assim, o cara chega com um prato lá, mó nervoso, aí o cara fala assim, ó, e esse prato aí, hein? Aí, bam! Tipo isso. Tem que tá bom? Ele pega o prato, daí ele come o negócio, ele fala, tem que ver isso aí, hein? É tipo isso. Mas enfim, eu acho que até no Masterchef tem muita edição. E eu tenho certeza que eles fazem edição pra alguém parecer pior do que ela é. Pra ela parecer mais cuzão do que ela é. Com certeza, porque precisa disso pro negócio dar certo. Precisa. Só que tipo, isso é ruim. Eu ainda acho ruim fazer isso com alguém quando ela não é aquilo de verdade. Mas também não é tão fodido que nem esses negócios de tipo, literalmente fabricar backstory, fabricar emoção no meio do negócio. Nossa. Teve caso de que, eu não sei em qual foi, mas tipo, usou autotune da voz da menina. Literalmente Nossa autotune. Senhora, pra ela parecer que canta melhor e nego se emocionar, tipo, no palco, tá ligado? Tipo, mano, literalmente usaram autotune no negócio que é pra ser, tipo, só voz. Só voz, entendeu? E tipo, não é um autotune super sutil. A pessoa normal que, tipo, só ouve a música na hora não vai perceber. Mas qualquer pessoa que entende um pouquinho de música, eu entendi, um pouquinho de vocal, vai pegar com aquele autotune, tá ligado? Daí eu sei que eles mandaram uma resposta oficial, quem fez isso, programa que fez isso, e eles falaram que, tipo, o autotune foi adicionado pros viewers depois, mas não alterou o negócio. Eu ainda acho muito, muito estranho fazer uma pessoa parecer o que ela não é, tanto ser mais bonzinha, tipo, ser a mais... Mano, às vezes ele faz as pessoas parecerem mais fofinha, tipo, a mais legalzinha, só pra fuder ela no final e a audiência ficar triste, tá ligado? Dá mais audiência com isso. Agora uma pergunta que eu quero fazer, e esse podcast aqui, será que ele é encenado? Eita, aí a dúvida. Será que a gente tá falando assim, será que a minha história de nascer na fronteira é verdade? Mas esse negócio do YouTube, de você ser um personagem, tá ligado? Eu acho que acontece com todo mundo. Ninguém é 100% ele mesmo num vídeo. Ninguém. Por isso que, tipo, eu tenho dois vídeos que eu fiz sem avisar ninguém que eu tava gravando, porque eu queria pegar a reação real das pessoas. Sim, na real, a maioria dos vídeos que eu gravo, eu não falo pra pessoa que eu tô gravando. É bom gravar sempre que você vê as pessoas do jeito que elas são. Os meus dois de YouTube fazem na madrugada, o que a gente faz na madrugada. Os dois, aqueles que são super editados lá, isso foi tudo gravado sem ninguém saber, tá ligado? Aqui é onde eu acho que o podcast Acho que eu ia falar isso também, que eu acho que no podcast, acho que onde eu sou mais eu, entendeu? Acho que sim, eu tô mais de boa, é, falando. Aqui é mais uma conversa com um amigo e tal. É, então, você não tem muito artifício, você tá só com a sua voz e tudo sim, mais. Sim, é assim. Só a gente conversando, praticamente. Uhum. É que no outro podcast a gente entrou no assunto de robô, a gente, sabe, foi muito, muito... A gente viajou. Muito fundo no aquilo ali é uma coisa que a gente já tá falando desse jeito normalmente se a gente não tiver esse podcast, tá ligado? Sim, sim. É, provavelmente sem algumas coisas que a gente fala, tipo, umas transiçãozinhas de fala pro outro, tá ligado? Agora vamos falar sobre o assunto. Mas obviamente a gente ia tá falando, tipo, praticamente a mesma coisa que agora, tá ligado? A gente só não ia tá, tipo, falando com a audiência, tipo, às vezes a gente fala com isso como se a gente estivesse falando com as pessoas que estão ouvindo, tá ligado? Principalmente aquelas cenas, tipo, pós-créditos da parada, tipo, que eu geralmente gravo sem ninguém saber. Sim, e eu sempre falo. É verdade. Esse negócio de personagem no YouTube tem muito, muito. Principalmente canal mais pra criança, tem muito. E tem muito que não é pra criança também, que também tem um personagem super exagerado, tá ligado? O meu canal, pelo menos, eu sempre tentei trazer o mais eu possível. Tanto que você vai ver muita mudança no canal, não é porque, tipo, eu tava forçando menos na época, eu tava forçando mais em outra. É porque eu mudei, tá ligado? Exato. Por isso que eu acho que isso é o tipo de coisa que não aconteceria, né? Conversa normal, né? Pode falar. É, então. Cala a boca, desgraçado. Cala a boca, filha. Vai, fala. Tá, é por isso que, tipo, é muito vergonhoso pra mim ver um vídeo meio antigo meu. Porque eu acho que porque era realmente eu, entendeu? E o cara, eu vejo o vídeo e eu era assim, mano, meu Deus. Mesmo quando você quer ser 100% você não consegue. Não, não tem não como. Não tem como. O vídeo ia ficar chato, basicamente. Ou, tipo... Não tem como fazer um vídeo, tipo, comentado de gameplay sem você exagerar um pouco. Todo mundo fala, isso é muito clichê, mas é verdade, tipo, é a versão exagerada de mim mesmo, tá ligado? Sim. Tipo, Sim. O que tá no vídeo. Não é um absurdo exagero, tá ligado? É tipo, eu não pego e mudo minha voz, ou tipo, começo a falar de um jeito que eu não falaria na vida real. Claro que não, né? Eu não faço isso. Quando eu tô gravando, eu jamais tento ser o mais natural, né? Que é o mais natural do que pode... minha voz é derretida. O legal, a gente fala isso na vida real também, desse jeito. A gente sempre... Não. Mas o legal é isso. O que é engraçado é que começou comigo e o meu fazendo uma piada de sei lá o que. A gente começou a falar... Eu não lembro o que que era, mas a gente tava aumentando o preço. Ah, eu lembrei. Era tipo, a gente tava falando, tipo... Ah, isso aqui é só R$2, isso aqui é R$2,50. É verdade. A gente tá aumentando preço, tipo, infinitamente, tá ligado? Não, o engraçado é que todo mundo que conversou com a gente pegou começou esse a fazer negócio. Isso. Sim, mesmo... todo mundo. Mano, todo mundo do ciclo, todo mundo, em algum momento que tava conversando comigo com o Saiko, aposto, alguém do nada fez a vozinha. O Guaxinim começou a falar assim também, nem do Nordeste. Tipo, eu não tô zoando ele. O Trone, ele, o Trone também. Ele acha que consegue imitar muito bem. O Trone é muito estranho. Não é nem o Trone fazendo, é o Trone. O Trone é muito estranho. Não. É, ele faz tipo assim, ó. Não sei o quê. E ele acha que tá fazendo direito. É tipo aquele personagem de Marte, tá ligado? Como é que é o nome dele? É Marciano. O Trone, ele se embola todo. Ele fica. É, menino. É Nordeste, é Oxe. Ele mete um Oxe sempre. Que a gente é da Bahia, tá ligado? A gente te ama, Trone. Beijo, Trone. Beijo na boca. Não, mas enfim, o que que a gente tava falando antes disso? Trone, só tá aqui. Da vozinha. Não, mas antes da voz. Ah, é, do personagem. A gente não força, mas a gente vira uma parada mais exagerada da gente, tá ligado? Então. Só que tem uma galera que eu tenho vontade de socar, mas tanto, velho. Só isso que eu queria falar. Mano, é uma galera que força. É óbvio, qualquer pessoa com mais de 13 anos consegue ver aquilo, tá ligado? É isso aí, né? Beleza, acabou o podcast. Eu achei que sai pra engajar mais. Não, é porque, tipo, essa parada de você ser natural, eu acho que é porque, tipo, no YouTube você tem essa parada de ser você mesmo, ter sua cara, tá ligado? Seu canal ter meio que sua cara. Tipo, o Saiko, tipo, sei lá, uma pessoa imitar o Saiko dá pra perceber, entendeu? Eu só queria compartilhar uma felicidade que é uma das coisas. Agora eu não quero mais. Não, agora fala, agora não, meu filho, venha. Vem, fala, fala. Não, fala. Uma coisa que eu achei da hora, não só comigo, com 61 também, se ele postar esse vídeo, mas... É que a gente cresceu sem mostrar o rosto por muito tempo. Eu peguei, eu cheguei a 700 mil sem ter mostrado o rosto nunca, tá ligado? Eu mostrei, e o meu rosto, quando eu mostrei, não elevou nada no meu canal. Foi o vídeo pegou menos view que o normal, pra tu entender. Hoje em dia ele tem bastante view, mas na época ele foi bem mal, tipo, no começo. Só que, tipo, eu achei da hora porque a maioria dos canal que cresce sem mostrar o rosto, eles crescem no YouTube e mais nenhuma plataforma, tá ligado? Eu e o Meon, a gente conseguiu, tipo, construir o que a gente tem no YouTube e, tipo, mover pra outras coisas, tipo, Twitter, tá ligado? Eu não usei o Instagram, usei o Instagram, tipo, eu divulguei ele uma vez na minha vida e eu tenho, tipo, 12 fotos, duas é da minha cara e 12 é do meu gato. Histórias do Saiko é só pra ver o gato. Eu já sei o que é o Histórias do Saiko antes de clicar. É dele só o Greg, mano. Besteira, velho. Não, às vezes é só uma foto do gato dele sentado. Sim, olha o meu gato parado aqui, ó, em cima dessa caixa, mano. Não, é tem uma isso, foto, velho. Não acredito. Tem uma foto, o gato não, dele existe, ele tira uma foto do gato. Não, tem uma foto do Greg que ele tá, tipo, no negócio da cama e ele tá muito sério. É só um detalhe que eu queria falar. Mano, mas a última foto dele que eu postei no Instagram... Ele parece que ele tá com a rola gigante dele pra fora. Ok. É sério, olha, eu vou mandar. Não, não dá pra defender esse menino, não, meu Deus. E ele ainda coloca Greg sendo Greg. É que você passa pra direita e tem mais coisa dele. O bicho não tá rolando, né, mano? Deixa eu ver passar. Pelo menos metade. Tá bom, deixa eu ver passar. Coisas que não acontecem na vida real, deixa eu ver passar. É verdade. Continuando na parada que eu tava falando, é muito da hora isso, que tipo, é porque é muito difícil quando você não mostra o rosto, você conseguir criar uma personalidade pra nego se identificar com você. Porque por isso que vlog é tão famoso, porque tipo, é muito mais fácil de nego conseguir, tipo, se identificar com um vlogger, ou tipo, se sentir do jeito que ele se sente. É tipo, porque ele se expõe mais também, né? Ou tipo, parecer que a pessoa é mais... Porque o que mais faz você crescer no YouTube é... a pessoa parecer que é seu amigo. Você tá assistindo sim, alguém sim. que parece que você conhece. Vocês, querendo ou não, demoraram pra crescer, tá ligado? Vocês tiveram, tipo, todo o esforço pra poder ter esse público. Sim, não foi uma... Não foi uma parada, tipo, do nada. Tipo, sai que não tem 1 milhão de inscritos, tipo, sei lá, 1 ano, tá ligado? Tem muito tempo que o cara faz, tá ligado? Não foi um vídeo viral que explodiu tudo. Vai fazer 5 anos que eu faço vídeo, tipo, esse ano. É, então, mano, olha o tanto de... Foi, tipo, foi 4 anos... Eu só fui ganhar minha primeira vez no YouTube quando eu tinha 80 mil inscritos. Porque eu nunca liguei ganhar dinheiro, no caso. Eu nunca liguei pra ganhar dinheiro e meu e-mail era bugado do PayPal. Eu nunca procurei arrumar. Eu nunca... Porque eu escrevi errado no contrato. Você tem que botar seu e-mail do PayPal. Boa, garoto. Responsável. Esse corta pro outro lado. Só que, tipo, eu nunca recebia, só que eu nem ia atrás, tá ligado? Daí um dia a minha network pegou e mandou um e-mail falando que, tipo, você tem dinheiro preso aqui. Você quer que a gente mande? Você quer, daí, quer receber dinheiro? Daí eu peguei, opa, seria bom. Mandei. Mas eu tinha 80 mil inscritos, tá ligado? Caralho, que susto, psycho. Não, eu achei que tu tinha falado, mas eu tinha 80 mil reais. Eu nossa. Achei muito que tu ia falar. 80 mil inscritos, 80 mil reais. Eu tinha 80 mil inscritos. E eu acho super da hora também, até pra isso, entendeu? Tipo assim, a gente... Eu tinha muita vontade de fazer um podcast e a galera também animou, entendeu? Todo mundo... A galera veio falar no Twitter, tipo, ah, nossa, escutei o podcast, foi bem legal, não sei o que. A galera realmente... Vai chorar, vai chorar. Não, parei. Ah, e também do lance das músicas, entendeu? Que eu sempre gostei de produção musical também. E foi um negócio que eu desenvolvi mais recentemente, entendeu? E muita gente me deu apoio. É um negócio que eu postei no canal. Para de fingir que sou eu que tô chorando. Para! É isso aí. Então é isso, galera. Nosso Patreon tá aí na descrição, se vocês quiserem. Não, é isso aí. A gente queria anunciar também que a gente tá abrindo um Patreon pro podcast. É isso aí. Não, eu não acho o Patreon errado. Não, também não, também não. Pelo contrário, eu vou abrir um Patreon pro podcast, sim. Não, eu não acho errado. Se abrisse um Patreon pro podcast, eu não ia achar errado. Eu ia achar engraçado e cômico usar o negócio do Patreon logo depois de uma parada emocional. Sim. Nem um pouco forçado. É, então. Talvez a gente realmente abra um Patreon pro podcast, quem precisa de dinheiro. Opa, o quê? Mas enfim. A minha internet vai cortar se eu não pagar no Patreon. Mas só se você quiser mesmo. A minha internet ela custa R$800. Uma coisa que eu ia falar é porque, voltando pro negócio lá, que eu só ganhei dinheiro quando eu tinha 80 mil inscritos. Uhum. Eu realmente fazia porque eu gostava do YouTube. Eu não fazia por dinheiro, eu não fazia por nada. Porque tem muita gente que entra no YouTube hoje em dia, não faz por dinheiro. Faz, é óbvio. Faz. Hoje em dia, todo mundo faz. Uma parte do que porque eu faço é por dinheiro também. Porque eu preciso. Todo mundo precisa de dinheiro. Mas tem gente que começa o YouTube e já, tipo, ele pega, tipo, 5 mil inscritos. Mano, nossa, mano, eu tenho uma raiva, velho. De nego que tem, tipo, poucos inscritos e fica tweetando toda hora, mas toda hora, sobre a porra da desmonetização. Nossa, velho, o cara não tem nenhum inscrito. O cara tem, tipo, 5, 10 mil inscritos e fica tweetando que o YouTube é a plataforma uma merda, que tá prejudicando ele. Nossa, ele tem 10 mil inscritos e fica tweetando toda hora sobre a desmonetização. E eu não tô aqui, tipo, falando mal de canal pequeno. Mano, você faz porque você gosta. Tipo, quando você é pequeno, você tem que fazer porque você gosta. Se você for fazer por dinheiro, você vai desistir, velho. Então, você não tem como, porque senão vai ter... Mano, eu não ganho nada com o YouTube, ponto. Porque eu posto muito pouco, entendeu? Sim. Talvez se eu tivesse uma frequência maior, eu ganharia alguma coisa. E o pior é que eu sei, tipo assim, o YouTube prejudica canais que não, principalmente agora, quem não posta. E eu sei. É um problema que eu tô tentando arrumar. E muita gente reclama, queria que eu postasse mais. Mas eu não ganho nada com o YouTube. Sim. Não ganho nada. E tipo, a galera que reclamou, tipo, ah, agora a gente precisa de tantas horas pro YouTube, a gente precisa de tantos inscritos pro YouTube começar a monetizar. Tipo, eu entendo o lado do YouTube, tá ligado? Bilhões de horas é dando upload por hora, tá ligado? É muito absurdo, tanto de vídeo que tem no YouTube. Os ads estão acabando. Não tem tanto ad pra... O maior problema é isso, é que não tem ad pra todo mundo. Ele tem que escolher. O canal pequeno, ele não tá dando dinheiro pro YouTube. Você tem que entender que ele não tá dando dinheiro pra você também. Tem que fazer porque você gosta. Você não tem que fazer pensando no dinheiro. Você vai ter que... Você só vai começar a ganhar dinheiro quando você chegar aquelas marcas de qualquer forma. Então... Sim. Não tem um negócio... Isso fode um pouco os animadores, o negócio de hora assistida. Porque mesmo que você seja grande, as horas assistidas para animador é menor. Isso eu entendo. Animador se fode nisso. Quem faz vídeo, tipo, muito editado, pequeno, também se fode. Mas, tipo, nego que começou agora, ou, tipo, tem 10, 15 mil inscritos e fica reclamando toda hora disso. Mesmo quando ele já tem a monetização, tipo, ele tem pouca view e pouca coisa. Mas ele fica reclamando toda hora da merda da monetização. Eu fico puto, velho, porque não tem por que você tá reclamando. Você não ia ganhar muito disso de qualquer forma. Tipo, não inútil, mas, tipo, talvez você nem ganhasse nada de qualquer forma, porque é muito pouco. E não tira a credibilidade de fazer por dinheiro também. Todo mundo precisa de dinheiro. Não é problema. Isso é meio um crime, o cara falou, tipo assim, galera. E eu não tô passando pano pro YouTube. Mano, o YouTube tem muita falha. Esse negócio de desmoralização me fudeu muito também, tá ligado? Por muito tempo. Só que realmente tava me fudendo. Mas mesmo assim, não fiquei reclamando tanto, porque eu sei que é uma coisa que você tem que se adaptar, tá ligado? O YouTube não deve nada pra gente. A gente tá ganhando dinheiro com uma coisa que não a gente ganharia se não tivesse. Se não tivesse. Se eles quiserem acabar agora, ele acaba. É uma parada privada. Se o YouTube acabar agora, acabou. É óbvio que eles precisam da gente no geral, de todo mundo, porque eles ganham dinheiro com a gente, de qualquer forma. Só que eles não precisam de mim. Se eu sair, eu não vou fazer diferença nenhuma. Se eu parar de fazer vídeo, o YouTube vai continuar o YouTube. Então eles não precisam de mim. Eles estão fazendo mais um favor pra mim do que eu tô fazendo pra eles, entendeu? Aí, é, cara, tipo, foi a fundo, viu? Nego que tem canal pequeno e reclama de não tá ganhando dinheiro, me dá raiva, porque você não tinha que estar pensando em dinheiro agora, tá ligado? Não é foda isso. Você tem que construir primeiro a base do seu canal, a sua fanbase, não sei, sabe? Uma coisa aqui, ó. Um outro assunto aqui. Perguntaram, não é um assunto, é mais uma pergunta mesmo, mas isso aqui não era pra ser pergunta, mas eu achei uma pergunta interessante. Já foram assaltados? Assaltados? Um dia desses. Sério? Eu nunca fui, eu já vou dizer isso aqui, eu nunca fui. Olha, eu vou falar pra vocês que eu nunca tinha sido assaltado, até ser assaltado pela primeira vez, no dia do meu aniversário. Não. O que tu foi assaltado? Meu celular. Mano, mas a sensação, velho, foi muito ruim. Eu tava vindo da escola. Olha só, meu aniversário foi o primeiro dia de prova na escola. E aí eu tava voltando pra casa, na porta da minha casa. Ia virar pra porta da minha casa. Aí veio dois caras na moto. Mano, eu não consigo mais ouvir barulho de moto, eu fico com medo. Dentro de casa passa uma moto, eu fico com medo. Como que passa uma moto dentro da tua casa? Eu vou ficar calado pra ver. Senão eu passo de ignorante. Continua. O cara pulou da moto, me deu um soco, tirou a arma assim. Mano, foi muito desgraça, velho. Sério. Me deu um soco, tirou a arma, empurrou assim no meu peito com força. Falou assim, bora, passa o celular, senão tu vai levar um tiro. Caraca, velho. Porra, meu aniversário, mano. Pô, fiquei sem reação, né? Eu só dei o celular e... Eu só dei o celular, baixei as calças. E tu tá... Peguei o celular de volta. O meu foi um dia desses. Eu tava indo encontrar o Ícaro e o Meion. Lá no parque. Foi logo quem? Ui, o Meion. Devolve o negócio do menino, Meion. Aposto que foi o Meion. Que é essa história de fazer música. Roubou meu violão. O violão do menino. Roubaram teu violão. Roubaram o meu violão. Mas sabe por quê? Mas tipo, foi assalto à armada ou foi furto que tu não viu? Não, foi assalto à arma fingida. Esse aí são os mais perigosos, viu? Esse aí é o mais perigoso, porque tu não sabe qual é a arma. Pode ser qualquer coisa, mano. Pode ser um dedo. Eu tava... dedo no meio dos olhos, nunca se sabe, né, mano? Não, eu tava andando em direção ao parque sozinho, domingão, assim, tipo, 3 horas da tarde. Tinha uma cerquinha do meu lado que vai pro parque, e do outro lado da cerquinha que dá pra ver, tinha um cara. E aí, enquanto eu tava em direção à porta da cerca, ele veio junto comigo, tá ligado? E aí ele dobrou assim do nada, puxou a minha camisa e me levou assim pro canto, tá ligado? Bora, me dá celular. Aí ele começou a pedir celular, e eu falei, não, sai fora. Porque ele não tava mostrando a arma, Tipo, enquanto eu não visse a arma, eu não ia entregar. Porque não ficava. Mas não é louco! Meu celular era novo, não ia dar pra ele. Aí ele falou, bora, me dá essa arma. A gente ficou nisso, tipo, uns 15 segundos. Ele me dá arma. Me dá essa arma. O Tauan tava assaltando ele também. O Tauan me dá essa arma, me dá o celular. Me dá essa arma. Não, enfim, aí ele pegou, ele me empurrou e ele puxou meu violão, que eu tava esquecendo de mencionar que eu tava com violão no meu braço. E aí ele puxou meu violão e saiu correndo com o violão. Seria mais louco se ele roubasse o violão e começasse sair estocando. De pegar de volta. Ele começava a tocar um num dia de São João de Santo Cristo. Era que é isso? Sei lá, eu não sei se é essa letra aqui. Não, mas pior mesmo, aquela parada que tu fala que tem medo de moto agora, que tu escuta de moto, fica medo. É verdade, mano. Quando tu é assaltado a primeira vez, qualquer coisa, teu coração já começa a ficar tu. Mano, essa foi a primeira vez que tu foi assaltado? Eu não era assim, oi? Essa foi a primeira vez que tu foi assaltado? Sim, as outras eu assaltei só. E tu, Ricardo? Não, nunca fui assaltado, não. Nunca. Eu nunca respondi essas coisas. Eu nunca fui assaltado, só fui furtado uma vez. Eu tinha um revistinha de anime. Não! Próxima. O Ícaro só rouba, o Ícaro só rouba. Mano, o Ícaro levou uma revistinha de anime, ele passou 7 anos. Eu não tô zoando, isso não é exagero. Ele passou a revistinha 7 anos na casa dele. Ano passado eu fui lá na casa dele, disse que não quis. Posso terminar minha história? Vai contar essa história pro resto da vida. Termine, que eu posso defender meu lado. Cala sua boca aí. Cala a boca. Ele passou. 7 anos com a minha revista. Depois de 7 anos, a gente era criança quando ele pegou. Quando eu fiz 17, ele veio na minha casa perguntar se eu quero de volta. Tu acha uma eu tenho uma... Ele tipo, mano. Sai, eu vou colocar só essa questão aqui, ó, pra ti. Cadê o meu autógrafo do Cauê Moura? Não, mas isso aí eu não roubei. Tu botou na minha mochila porque quis, eu perdi. Não, tu falou, não, pode ficar tranquilo, deixa que amanhã tu pega. Aí quando vê, cadê meu DVD do anime, cadê o meu... DVD do anime. Autógrafo do Cauê Moura. Cauê Moura, por favor, se você estiver escutando esse podcast, se mobilize com o pobre Ícaro, que perdeu um autógrafo. Devido à irresponsabilidade de Saikinho Rodrigo. Eu acho que eu ainda tenho o meu autógrafo. Nossa. Mas por que eu não tenho o meu? Porque Ícaro. Perdi. Mas tava junto. Como é que tu perdeu só um? Eu acho que eu devo ter... Eita, devo ter precisado de lenha, alguma coisa assim. De lenha? Cauê Moura, que eu vou dar no meio da tua. Fazer um apelo aqui. Fazer um apelo pro Cauê Moura. Que se ele escutar esse podcast, por favor, manda um autógrafo pro Ícaro. Manda pra nós quatro. Eu lembro que eu era muito fã do Cauê Moura. E eu lembro que, tipo, ele passou no meio do Sana, que é o evento daqui. Ele passou no meio, tipo, no meio da galera. E eu que ativei a galera. Ninguém tinha visto Nossa ele. Nossa senhora. Nossa. Foi sem querer. Engraçado. Desculpa, Cauê Moura. Eu falei, meu Deus, o Cauê Moura. Meu Daí, Deus. Todo mundo olhou. E pronto. Ele, tipo. Ele pegou e deu um bump assim em mim, tá ligado? Tipo, ele bateu a mão assim. Eu fiquei legal, falando que eu nunca mais ia lavar a mão na minha vida. Eu não encontrei ele, infelizmente, mas eu era muito fã dele. Ainda gosto bastante dele. Porque fã é uma palavra muito forte hoje em dia, mas na época eu gostava pra caralho. Eu ainda gosto dele. Eu gosto pra caralho dele hoje em dia. É isso aí, Cauê Moura. Cauê Moura, gostamos muito de você. O calendário do Cauê Moura tem, tem. Mas o meu é? Um dele. Ah, desculpa, não havia falado. De boa? A minha coxa de cama é do Cauê Moura. A minha também. Ele é nem do símbolo do canal dele, é literalmente tipo ele gigante. Dele esticado, já tá pego. Eu tenho aqueles. Não, isso seria muito bom. Meu Deus, eu preciso. Eu queria, eu vou fazer. Cauê Moura, tá aí um item pra sua loja. Eu queria aqueles travesseiros de anime, só que com o Cauê Moura e o PC Siqueira lá atrás. O Cauê Moura e o PC Siqueira. O Cauê Moura e o outro PC Siqueira. E um Rafinha Baixo, que faz a Ilha de Barbados. Não, a frente do Cauê Moura assim e o PC Siqueira emborcado assim. Não ia fazer esse dia. Tinha que ser o Cauê Moura na frente, vestido. Aí você vira, ele tá só de calcinha. Tipo, de costas. Nossa, perfeito. Cauê, tá aí, a gente tá dando ideias pra... Agora sim ele vai dar meu autógrafo muito. Ô Cauê, a gente é muito fã. Dá autógrafo pra gente. Manda um autógrafo virtual, assim. Manda só uma foto de um autógrafo, assim, para... Autógrafo virtual. Tá, por que a gente tá falando do Cauê Moura? Eu não lembro. Porque eu pedi o meu autógrafo que o Saico roubou. É verdade, né? É verdade. E numa falando daquelas histórias de roubar coisa, vocês já roubaram? O Saico tinha um caderno do Naruto. Foi tu que roubou, Ícaro? Não, vou falar, esqueci. Ícaro, nossa, velho. Tinha. Agora tá tudo resolvido. Tá, mano, tudo explicado. Mano, é sério. Agora eu tô com raiva mesmo. Eu tinha um caderno do Naruto. Uma cartela todinha que tinha os Naruto. Todas, mano, todos os meus adesivos grandes sumiram. O Ícaro é muito cínico, velho. Mano. Nossa, ele realmente roubou. Eu mostrei pra ele. Eu abri com ele o caderno. Ele veio ver alguma coisa no meu caderno. E eu abri assim e falei, nossa, roubaram tudo. E o Ícaro, nossa, velho, quem que foi? Quem que fez isso? Caramba. Acho que foi o Alan. Vai a merda, Ícaro. O cara roubou meus adesivos grandes, velho. Caraca, tu roubou mesmo, Ícaro? Ele roubou, mano. Você tá vendo a risada de psicopata desse merda, né? Não, mano. Eu roubei. O Ícaro ficou bem caladinho, né? Só pra... Bem caladinho. Eu queria só lembrar uma coisa aqui. O dia que eu fiz o Meião acreditar que tinha um vulcão em erupção em Fortaleza. Ai, mano. É o dia que... Não, para. Para. Conta. Não, para. Conta. Não, para. Isso, foi, essa é a coisa mais ridícula. Eu tô impressionado por tu ainda lembrar de uma parada tão insignificante quanto isso. Porque eu mesmo vou contar. Deixa eu contar. Não. Porque foi tipo assim, ó. Não. Essa mentira. Mano, por que tu lembra disso, velho? Qual é o teu problema, Saico? Meu, ainda qual tá magoado disso. Qual o teu problema? Qual o teu problema? É porque tipo eu trolei assim, o Marques hoje e eu falei. Cara, o cara tem... Mano, ele é doente. O Saico é doente. Essa é a explicação. Porque ele faz essas micro coisas que ele acha que é trollagem. Mas não é, é só uma parada que não tem sentido, velho. Tipo, não tem sentido. Ele vai só assim, ele. Ó, é que eu tinha falado que tava tendo tremor de terra no Nordeste, o negócio. Teve um tremor. Isso é verdade. Teve um tremor de terra no Nordeste. Aí ele falou assim, alguma coisa que parece que tinha um vulcão. Não. Foi em Cal, não lembro. Foi ele falou que tinha um depois. É, foi alguns dias depois, ele falou assim: ah, é porque tem um vulcão que tá entrando em erupção. Tu viu a notícia? Que um vulcão entrou em erupção no Nordeste, não sei o quê. Não, ele não falou lugar, ele falou que era um vulcão em erupção, entrou em erupção no Nordeste. Fala, no Ceará, foi no Ceará. Foi no Ceará. Falei que tinha um vulcão. Não era erupção, era um vulcão. Falei, tinha, tipo, chance de ele ficar ativo. Foi exatamente o que eu falei. Então, tinha chance dele ficar ativo. O cara fala assim, ó: ô, mano, você tá de boa com a pessoa, e de repente a pessoa fala assim, ó: mano, tu viu a notícia que tem um vulcão que tem uma chance de ficar ativo aqui no Ceará? E pouco tempo atrás teve um tremor de terra. Não, aí, não, calma. Aí eu falei assim: sério? Ele falou, sério mesmo? Aí eu falei, nossa, velho, tava tendo tremor de terra tempo atrás, pode ser mesmo? Deve ter sido isso. Foi isso? Foi isso que eu falei. Mas o bom é que tu acreditou, tu não duvidou. Ué? Tu não duvidou do vulcão? Eu duvidei, mas tu falou, eu falei, sério mesmo? Tu falou, sim. Mano, isso é uma parada tão insignificante, porque tu lembra disso? Porque foi tipo assim, não, mano, não faz o menor sentido, Saiko. Tu não falou, tipo, sério mesmo, porque tu tava duvidando. Tu falou, sério mesmo, te impressionado. Tu falou, caraca, sério mesmo, velho? Mano, acho que se tu falasse qualquer parada nesse nível, qualquer pessoa falaria sério mesmo, tu fala sim, porque achei que tava falando sério. Eu tentei cutar um e com o Icor, nenhum acreditou. Como assim, mano? É porque foi uma parada tão surreal que eu, tipo assim, mano, ele não deve estar zoando a parada. Foi muito legal. Ah, velho, foda-se também. Mano, mas é o Saiko, aí depois tu vai falar aquilo que ficou com raiva do Saiko, né? Sabe o que eu controlei o Mark Zero hoje? Eu falei pra ele que eu tava namorando a menina do Mato Grosso, que eu não ia mais morar em São Paulo. E eu ia morar com ela e mais a irmã dela no Mato Grosso do Sul. Mano, o Saiko acha que isso é engraçado, velho. É só... Mano, é só uma parada que não faz sentido. É tipo eu chegar e falar assim: ô, mano, preciso conversar uma parada contigo muito séria. Eu quebrei minha perna e tá foda. Aí eu falo, putz, sério? Sim, mano, quebrei minha perna, tá tudo ferrado agora. Aí ele fala, putz, velho, vamos... Não, brincadeira, mano. Aí ele conta essa história pro resto. Ele conta essa história 20 anos depois. Nossa, ele é muito... O dia que eu trolei no meio é... Mas, mano, o engraçado... Eu só acho engraçado que a pessoa acredita na história absurda que não faz o menor sentido. Não é porque, tipo, aí eu vou contar uma parada aleatória, tipo... Ai, nossa, eu abri a porta. Nossa, tá trolando, nem abri a porta. Que nem o meio... Trolei nem abri a porta. O meião, uma vez ele falou, ele tentou fazer a mesma. Tu fica me zoando, mas tu tentou fazer a mesma coisa, meião. Mas eu falo ironicamente. Então, não. O meião tentou fazer e não deu nada certo. Ele falou que ficou careca. Tipo, careca? Eu falei que ficou careca. Ai, fui, verdade. Mas tu acreditou. Eu acreditei. Solta um, acreditou também. Cala a boca, tu acreditou também. O Ícaro também acreditou se fazer. Eu acreditei também, Saiko. Eu não acreditei. Eu falei pro. Mano, eu procuro não, o chat. Não, eu acho que o Saiko não acreditou mesmo, não. Mano, o Saiko ele tem uma mente psicopata pra essas ideias aí. Não, mas a gente tenta te zoar porque tu zoa a gente. É, tipo, tá, a gente mas vai de eu, raiz, eu não zoo, de birra, eu não zoo uma coisa. Ô, meu Deus do céu, mano. Ô, meu Deus. Tá bom, o Saiko se acha, né, mano? O Saiko se acha fodão porque faz essas trolladas de morar em Mato Grosso do Sul. Se acha, mano, aposto que ele vai dormir à noite e fala, nossa, eu sou foda demais, eu trolei o Mark Zero, falando que minha namorada tava lá no Mato Grosso do Sul. Não, mas aposto que ele vai dormir à noite com um sorriso. Eu vou dormir chorando toda noite, meu, tu acha que eu vou dormir com um sorriso? Não, vamos falar aqui de um assunto que interessa a todos. O apagão que rolou no Nordeste hoje. Nossa, velho. Nossa senhora. Eu sempre que tem apagão, eu leio alguma coisa. Só que isso parou, porque agora eu tenho 3G. Gosta de passar na cara, né, do Zé? Não! E dormir chorando, disso. Tu acha que não, esse 3G vai dormir não chorando? Não é por causa de... Não é passando na cara. Vai dormir no Facebook, isso aí. É porque... Antes, me na cara, aberto no antes, Facebook. Eu tenho uns livros. Eu tenho alguns livros, eu tenho umas comic. Só que eu não leio nunca. Sempre que teve apagão, eu lia. Porque era a única coisa que tinha pra fazer. Porque quando apaga a luz, apaga a internet junto. Então... É bom, né? Então eu não tinha merda nenhuma pra fazer. Então eu lia. E era bom isso, porque eu tinha alguma coisa pra fazer. Só que agora eu tenho 3G e... Eu só continuo na internet. não agrega nada. Liga no PC, na internet 3G dele, liga no PC. Só energia. Porque pelo menos, pelo menos quando acabava a energia, tipo, e eu ia ler alguma coisa, eu falava, ah, pelo menos eu li alguma coisa, eu fiz alguma coisa diferente. Mas agora, tipo, acaba a energia, eu ainda tenho 3G, e quando volta, tipo, ah, que bosta, eu só perdi meu computador, tá? Eu só perdi o que eu tava fazendo. Então, perdi uma parte do que eu tava fazendo. É, eu não tenho mais, tipo, ah, pelo menos eu li um livro. Ah, pelo menos eu... Nossa, eu quero contar, aproveitar que a gente tá falando de coisas aleatórias aqui. É só isso sobre apagão, só sobre minha leitura de livro, não vai. É, então, eu fiquei me falando sobre apagão. Quando apagou, deu apagão, eu tava no meio da rua. Eu só lembrei da cena do Chris. Foi mal. Mas foi quase isso. Blackout, você tá no meio da rua. Blackout. Mano, sério. Episódio do Blackout, eu tava, meio não, um. Foi... Todo mundo episódio do Blackout, meio um, vamos lá. Eu tava no meio da rua. Não, ela teve que resolver uns negócios da faculdade dela, que ela tava fazendo lá. E tinha um monte de documento pra coisa. Ela chamou pra eu ir comigo, né? Aí eu fui assim, na esperança. Ela falou assim: ai, bora, a gente passa lá no KFC e come. Aí eu, opa, como é? Aí, a gente chegou na faculdade dela e a gente pisou na faculdade, faltou luz. Eu fui, na mesma hora que eu cheguei na faculdade, eu tava morrendo de sede. Aí, faltou luz, né? Aí eu fui direto pro bebedouro, assim, ó, apertei o botão. Aí é, tá sem luz, não saía água. Como assim? Aí é, tá sem luz, não tá saindo água. É, como assim? Não entendi. Como assim? É porque o bebedouro é era elétrico, você apertava o botão e saía água. Que bebedouro completa é esse aí? Que bebedouro saia água. Daqui de barro, daqui de baixo, não faz isso, não. Aí, de lá da faculdade, ela pegou os negócios que ela precisava e a gente foi no shopping, né? No Iguatemi, que era lá perto. Luz apagada. E aí a gente chegou no KFC, só tava servindo água e suco. Meu Deus. Porque não tinha energia. Mano, isso é muito estranho. Porque sempre que tinha apagão num canto, eu pensava que as coisas maiores ficavam acesas, tipo shopping, porque eu acho que eles tinham, tipo... Não, o shopping, né? Em si tava aceso, mas as lojas do shopping não, ou seja, foda-se, né? Eu achei que tudo ficava, porque eu achei que tudo tinha, tipo, Eu também achei que tinha gerador. Um backup de energia, tá ligado? Então, mas não tinha, não. O McDonald's tava parado, o KFC tava parado. Meu Deus. Foda, mano, nunca. Eu sei que no dia... Nossa, eu odeio apagão, velho. Porque foi tão triste aquele dia. Porque, tipo, passou o dia sem energia. Eu tava esperando, acho que um mês e pouco, o meu VR chegar. Porque eu comprei um VR. Eu tava esperando há muito tempo chegar. No dia que chegou, mano, foi, eu juro. Eu peguei a caixa. Eu peguei a caixa. Eu botei na mesa. Eu comecei a gravar o vídeo. Eu abri o negócio lá. Daí, eu fui entrar no quarto pra ver, tentei abrir a luz, ligar a luz. E não tinha. Mano, eu fiquei muito puto, velho. Acho que isso acontece no Brasil todo. Quando volta, quando apaga a luz, todo mundo grita, mano. Mano, é muito bom, velho. Eu não tô nem zoando, eu acordei com os gritos. Eu acordei com os gritos, velho. Eu fui dormir, porque eu queria que passasse logo as horas. Eu sempre faço isso, tipo, eu quero que passe logo, eu vou dormir. Daí eu fui dormir, porque era 2 da tarde, e eu queria que passasse logo pra voltar. Daí, tipo... Eu queria tanto que meu som não fosse assim. Também. Mas é muito antes do som. Meu sonho é que meu som não fosse assim. Como assim? Eu quero que as horas passem rápido. Vou deitar aqui. Upa, passou, galera. É nóis, vamos lá. Não. Eu demoro pra dormir. Eu demoro pra dormir, mas eu consigo dormir. Eu consigo dormir muito mais de tarde do que de noite. De noite eu demoro muito. Certo. Nossa, eu demoro umas 2 horas. Eu não dormi nem uma hora, nem de tarde. É sério, nem de eu noite, demoro umas 2 horas ou 1 hora e meia pra dormir de noite, velho. Sempre, sempre. Eu não sonho. Demoro muito sempre? Pra dormir. Tu nunca tá sempre. Cansadão, não? Mano, é muito. Eu mesmo quando eu tô cansado, eu passo muito tempo eu na também. Cama. Eu não, eu não consigo dormir no geral, eu tenho muito problema pra dormir. Eu tipo, durmo assim, muito pouco. Por isso que de tarde eu consigo. Eu dormir quando eu tô cansadão, porque é mais fácil. Aí. Eu também. Então, eu desisti de tentar. Eu não gosto dormir de tentar, né? Eu tava pensando em fazer isso, porque às vezes eu tipo, acabo dormindo demais, né? Eu sou quando... muito mais produtivo de noite e aí vem outra. Tipo assim, se eu for deitar, eu sei que vou ficar virando pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Até. Tipo. E é horrível isso, velho. Aí o que eu faço? Eu fico no computador até o caralho, tô morrendo, aí eu vou pra cima. Eu vi um vídeo do Drauzio, do Dr. Drauzio, que ele fala. Olha que... Olha o que é que o menino tá assistindo. Mas ontem eu passei onde... Ele disse que o computador... Eu vi um vídeo da Palmeirinha, viu? Que ela não, deixa eu falar, peraí, você não confia no cara, mano. Ele pegou e falou que o computador ou a televisão é um estimulante. Você deve pegar uma lamparina... Ah, tá bom. Se afastar da cama, porque, tipo, se você, tipo, qualquer coisa, você deita na cama, o seu corpo, ele meio que desacostuma, tipo, que aquele lugar ali é pra dormir, entendeu? Aí ele até fala que lugar de cama é lugar só pra dormir e fazer sexo. Ele falou, mano, o Dr. Drauzio, eu fiquei pasmado. Drauzio, pra caramba, mano. Pô, mano, vocês ficam imaginando que essas pessoas, tipo, todas... Já vou falar isso, vamos pro próximo. Certo. Mano, ele tem mais idade que tu. Não, sério, Ícaro? Caraca. Cortaram a energia daqui, tá ligado? Tipo, já deu. Sério, Ícaro? Sério, cortaram a energia daqui. Caralho. Aí a gente já ia. Cortaram a energia daqui. A gente já, tipo, eu esperei chegar de noite pra ir pra minha mãe. Porque eu ia lá, tá ligado? Aí eu cheguei lá. Eu liguei o celular na tomada pra carregar, porque tava 1%. Aí eu fui abrir o message pra ver se tinha mensagem. Aí... Mano, cortaram a energia da casa do Ícaro, mas não foi apagão. Cortaram a energia dele. Cortaram, mas não tinha energia. Não tinha apagão. Não tinha dinheiro. Cortaram a luz pra pagar a conta, dele, na casa dele. Porque minha irmã, ela esqueceu de pagar a luz. Ela pagou, tipo, as paradas, tudo, esqueceu de pagar a luz. Aí eu fui pra lá. Aí, beleza. Chegando lá, tipo, assim que eu cheguei lá, liguei o telefone na tomada, tipo, pra carregar. Aí teve apagão. Ainda bem que eu levei uns mangazinhos e o meu violão. Fiquei tocando Charlie Brown até voltar. A gente tivemos, nesses últimos tempos, duas mortes aí. Eu sei de que ele tá falando também, mas eu pensei que ele tava falando, tipo, uma reportagem, tá ligado? Tipo, da galera que morreu, assim, em Fortaleza. Morreu o duas latino, pessoas latino. Agora, nas últimas dois anos. Do nada, cara, puxa. Ah, tá. Mano, isso me lembrou uma coisa. Eu ri tanto sozinho. Eu fui digitar Discord no negócio e, por algum motivo, eu confundi com o TweetDeck. Só que eu botei TWE de tweet, só que apareceu a foto do Tu Elvis, que é o macaco. Do latino. Esse perfil ficou abalado com a morte do Elvis. Famoso Tu Elvis. Eu realmente famoso seguia ele, eu realmente vi. Teve uma coisa que eu vi aqui: falar sobre a desvalorização da arte no geral. Eu acho que ela tá falando. Eu não sei se ela tá falando de arte, tipo, arte Mona Lisa, essas coisas. O que eu acho que ela tá falando. O que eu acho que ela tá falando é sobre desvalorização de fanart, ou tipo, de artista do Twitter. Desvalorização, tipo, principalmente no Brasil, é muito difícil você cobrar R$80 num desenho e nego ir lá e falar, nossa, que caro! Sendo que lá na gringa, você paga $50 numa fanart peba. Tá ligado? Sim, sim. Tá $50, tipo, numa fanart simples. Fanart não, numa... Commission lá é esse preço. Um desenho simples, tá ligado? Não simples, mas geralmente tipo, um desenho sem fundo, só o personagem, tá ligado? Aqui, nego, nunca pagaria isso. Mas também eu vi situação que tá difícil também. É, também era isso que eu ia falar. Isso, né? Tem isso aí também, de que aqui a gente ganha muito menos em comparação. Então tem isso, obviamente. E nego também aqui também não tem muita gente que tem dinheiro pra ficar lançando em desenho, tá ligado? Só que também tem gente que simplesmente pega a arte dos outros e copia. Não é porque você não tem dinheiro pra comprar. Você vai fazer... Ou pegar de graça, de pegar a arte de alguém e começar a usar no seu canal sem permissão. Nossa, era pra ter algo contra isso, porque não tem. Eu não sei se tem nada no Twitter proibindo isso. Tem muita desvalorização sim de arte aqui no Brasil. Mas no também, geral, não só pra mas desenho, também mas tem muita gente que não pode pagar. Mas se você não pode pagar, tudo bem, ninguém tá te obrigando a pagar. Mas não rouba. Não rouba a arte dos outros. É verdade. Rouba a arte dos outros é a pior coisa. Mano, quem me manda fanart falando que é dela e eu sei que não é dela, eu respondo. Nossa, puto já. Velho. Eu já respondo puto, porque eu tenho muita raiva disso, de quem rouba a arte dos outros. Tipo, verdade, eu falo, mano, eu verdade. Sei que isso não é teu. Para de mandar isso, velho. Tu é um retardado, seu. Antes eu não via, mas agora sempre que me mandam fanart, eu vejo o perfil do cara e vejo os outros sim, desenhos. Sim, eu sempre vou, entendeu? Eu sempre vejo. A maioria, sabe que é uma parada que eu notei? A maioria tipo criou, tá ligado? Agora o tweet. Sim. Nem tem tweet lá, nem tem arte, nem nada, eu faço isso. Eu não me ligava nisso, mas depois você começou a falar. Eu sempre me ligo, velho. Mano, eu me sinto muito retardado, tipo, de dar like ou de retweetar um desenho. Que eu não sabia que era de outra pessoa. Já aconteceu. Eu também, me sinto mal já. Tipo, não, já dei like e tirei, tipo, depois. Que então, eu tirei também. Mas eu já tinha... Eu retuitei um cara, eu dei 600 likes no tweet dele. Era de outra pessoa que tinha me mandado antes e eu não tinha visto. Teve um youtuber, que eu não vou citar o nome, mas, tipo, eu também não tenho nada contra ele, quem souber quem é. Ele tweetou. O que me deu raiva daquilo, basicamente, ele pediu desenho em troca de divulgação. Se a pessoa quiser fazer, se a pessoa, tipo, te der a opção e você, tipo... Tá bom, eu posso fazer isso. Você vai lá e tá bom. A pessoa quis fazer porque ela quis. Então, ok. Mas você pedir... Mas o que me deu raiva não foi nem isso. Que isso até aceito, de boa. Mas ele tem dinheiro. Ele tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Ele podia pagar... Mano, se a pessoa pedisse R$500 no negócio, ele podia pagar. Ele... Obviamente, ele não ia fazer isso porque ele ia ser burro. Pagar tanto dinheiro, né? Mas ele poderia, né? Mas ele tinha um dinheiro pra pagar uma pessoa que faz um trabalho bom, tá ligado? Depois ele tweetou, tipo, ah, mas muitas pessoas que estão falando merda aí, tipo, muitas pessoas iam querer sim trabalhar por divulgação. Não é porque muitas pessoas querem trabalhar por divulgação que é certo. Eu acho que se o artista ele for pequeno, eu acho que seria melhor pra divulgação do que 5 reais, 10 reais. Que ele vai gastar em alguma coisa. Não, mas... Porque não, mas, uma divulgação mas... de alguém maior, ela pode trazer mais dinheiro do que só essa pessoa pagar, entendeu? Tá, não, mano, não traz, velho. Nenhum inscrito vai chegar lá e comprar arte do cara, tipo... É pior que é bem a não ser, a não ser que seja, tipo, um shout-out muito grande, né? Tipo, ele divulgue muito a pessoa. É, então, tipo, coisa que é bem difícil. Tem que pagar. Mesmo que ele divulgue, ele tem que divulgar porque ele gostou. Ele não tem que divulgar porque, tipo, o pagamento dele é isso. Principalmente quando ele tem o dinheiro pra pagar, tá ligado? Sempre que eu vou botar arte de alguém no meu canal, eu sempre fiz minhas coisas, sempre gostei. Mas, tipo, no Psycho Jogo, por exemplo, eu botei arte de uma menina. E eu fui lá na DM dela. Era uma fanart, ela já tinha feito arte. Aí eu fui na DM dela, eu segui ela, fui na DM perguntar se eu podia usar no canal e quanto que ela queria pra usar. E eu paguei ela mesmo, ela já tendo feito, só pra usar, tá ligado? Sim, porque sim. Eu acho errado você usar um negócio de outro e só, tipo, ah, beleza. Mesmo que ela já tivesse feito... Mesmo ela que ela já tivesse mandado pra ti, já ela fez de bom grado, ela não fez, tipo, porque ela queria dinheiro. Sim, aí mesmo assim, eu senti na obrigação de pagar porque... É uma parada que ela fez e vai ficar ali. É uma coisa que tá me ajudando, tá ligado? Sim, sim, totalmente. É, sei lá, eu acho que é errado você fazer... Não, se desmerecer assim. Pois é, né, gente, água. Vocês acham que água tem gosto diferente? Quê? Vocês acham que água tem gosto diferente? Tem gente que diz que água tem gosto diferente. Eu não acho. Eu acho que tem sim. Tem sim. Várias águas tem sim. Não, óbvio. Tem sim, tem sim, tem sim. Eu não, eu vou falar aqui, ó. Não. Água tem gosto diferente sim e tem águas que eu não gosto. Não, tem... tem a Santa Sofia, já digo. Não. Mas é assim. Aquelas águas é... Não. A água da Cajé é a melhor, mano. Como assim, meu? Não, a água da torneira, melhor. Não. Calma, vou explicar. Não, eu vou explicar pra vocês. Esse gosta de limpar a garganta com cloro, viu? Não, calma, vou explicar. Aquelas águas mineral que vende de galão, eu não curto aquelas águas, porque ela tem um gostinho tipo de ferrugem, mano. Vocês não percebem isso? Eu acho que é até o filtro, viu? Até o... Não é meu filtro, não. Você compra aquela garrafa de galão. O filtro do cara de ferro. Você compra... Não, cara... Nossa, velho. Você compra aquela garrafa de galão, aquela água mineral, santa... Sei lá. É sempre alguma santa aí. Aquele galão... Aquele galão... É, 20 litros de... Aquele galão azul. Então a ideia também tem aquele gostinho de ferrugem. Tem, mano, não, mano. Tem. Mano, eu bebo água. Mano, sabe o que... Mano, eu bebo água. Tem explicação. A água da torneira, que você passa por um filtrozinho de barro, que ela tem aquele gostinho de barro. Nossa, velho, é muito bom. Meu Deus do céu, velho. Sério isso? Tu literalmente come água. Tu bebe água com lodo. É um saber mais que o outro. Eu acho que ele come mesmo, mas se pô, porque vem lodo, vem barro de ferro. Ele pega não, só água desce, tipo, mó devagar, tá ligado? Não. Sabe aqueles negócios que você bota na parede, que você compra? Cimento. Não, que tá bebendo cimento. Jason. Aquele aparelho que você coloca, que ele é ligado direto na água da sua casa e ele dá água gelada pra você. Isso, peso. Mano, eu não faço. Não acredito que o Ícaro lembrou. Super Zoom. Claro que eu não sei o que é isso. Eu vou procurar. Super agora. Zoom. É um filtro, mano, que pega água zoom. Da água da tipo da torneira. Transforma até bosta, mano, em água mineral. A água daquilo, pra mim, é a melhor água do mundo. Bebe essa sério? Tu acha? Água de Super Zon? É de boa, mano. É de boa. Não, assim... Não, é de boa. Eu prefiro, tipo, no do galão mesmo. Mano, eu não vejo diferença em água que não é da torneira. A água do Super Zon assim, é incrível. Meu... É porque eu bebo água tão gelada que eu não sinto nem minha boca. Não, mais, mas então. Mas o pior é que a água do Super Zon é gelada. É aquele gelado no nível perfeito e com aquele gostinho. Paga nós, Super Zon. Paga nós, Super Zon. O nome do podcast, Paga nós, Super Zon. Paga nós, Super Zon. Será que só existe essa marca de... Icaro, parabéns por ter lembrado. Parabéns do Super Zon, mesmo, velho. Eu tava tentando pensar nisso, mas não tava lembrando. Foda-se. Eu não, eu procurei, eu já tinha visto isso em muito canto. Lá na casa da minha tia, tinha um monte de canto, mas nunca sabia que o nome disso era Super Zon. Minha velho. Avó assistindo Cidade 190. É porque o meu tio, ele... O meu o tio, ele é técnico dessas máquinas, mano. Mano, Super Zon, eu não lembrava nenhum. Eu nunca vi esse nome. Eu devo ter visto, mas nunca ficou na minha cabeça. Super Zon. Sabia que era um filme. Água pura e gelada, o slogan deles aqui, ó. Transforma qualquer coisa. Que louco, em água. Vocês estão rindo do trabalho dele. Não, imagina esse é o slogan dele. Super Zoom transforma qualquer coisa em água. Até bosta. Transforma até bosta em água. Como é que... Mano, por que o nome é Super Zoom? O nome é muito... Por que você tá água filtre, mas não, é Super Zoom. Qual o nome daquela que o nome é não sei o quê, onde um pneu é um pneu? Eu nunca entendi esse slogan. Eu lembro do bonequinho, mas não lembro dele. É um slogan de uma marca de pneu, e o slogan dela é onde o pneu é um pneu. Esse é o slogan dela. Onde um pente é um pente. Mano, eu entendo que é tipo, onde um pneu... É Michelin? É um pneu... Não sei se é Michelin. Não, é Michelin. Não é Michelin, não. É Gerardo Bastos! Eu acho que é só da... Meu Deus. Gerardo Bastos! Depois vem criticar o meu super resumo. Onde o pneu é um pneu. O cara pneu. Lembra do Geraldo Bastos, e vem falar do super resumo. Super resumo, né, mano? Merece um murro esse cara, viu, mano? Desmerecendo o trabalho dos todos os funcionários da Ícaro. O Ícaro vai lembrar de uma, tipo, daqui uns 30 anos. Ele vai, tipo, a gente vai estar lembrando de marca antiga de novo, e o Ícaro vai falar: nossa, lembra do miojo Sandela? E ninguém vai saber o que é. Ou não, miojo só pode ser do miojo. Ah, o Cup Noodles, paga nós, velho. Vamos lá. Nossa, do nada, tá ligado? É porque eu vejo uma galera aí com Cup Noodles fazendo AD no Instagram. Por favor, eu quero. Meu e-mail tá na descrição. Aí não, mas ultimamente comi tanto que comecei a ficar com medo que eu peguei câncer. Não pode falar mal. Um dia desse. Não pode falar mal. Um dia desse eu tava com dor de cabeça e eu comi. Não, pode. Caralho, tu comeu 4 Cup Noodles num dia. Tá zoando. Não, um dia não. Mano, também o Cup Noodles do Taiwan, que é horrível. Lá vem falar do meu Cup Noodles. Ah, é. O Taiwan não sabe fazer Cup Noodles. Foi só aquele dia, mano. Não foi, mano. Tu tava comendo aquela bosta como se fosse a melhor coisa do mundo. Eu coloquei mais um minuto, aí depois eu deixei ele lá coisando. Sabe o que, é que eu pensei que o Taiwan ia falar? Eu pensei que ele ia falar assim: mano, eu tava morrendo de cabeça, daí eu comi 4 Cup Noodles e passou. Pagando. Essa é a versão que a gente deixa. Mas como assim? Eu não entendi. Tu tava com dor de cabeça porque tu comeu 4 Cup Noodles no mesmo dia. Eu comi 2 de manhã, assim, tipo, na hora do almoço, 11 horas pra 12 horas. Aí depois eu comi 2 de noite. Aí no outro dia me deu uma dor de cabeça. Eu pensei, pronto, é agora. Peguei o tumor na cabeça. O macarrão até. O macarrão subiu dentro do cérebro. Que macarrão. Galão assim, briga de lâmina. O macarrão subiu. Manda no nosso e-mail, Cup Noodles. Manda um. Cup Noodles, depois disso, nunca mais. Manda pro Taiwan, mas manda pra gente. Não fala pra mim. Manda pra todo mundo. Menos pro Taiwan, que ele já tá passando mal. Não, eu sou o maior consumidor de Cup Noodles de vocês, creio tudinho aí, seus merda. Pode eu ter um Cup Noodles aqui em casa, viu? Meu Cup Noodles tá na mesa aqui nesse exato momento. Cup Noodles. Porque eu vejo uma galera fazendo AD do Cup Noodles no Instagram. Eu quero, porque eu como pra caralho o Cup Noodles. Se quiser mandar pra minha casa, pra eu tirar foto. Foto do Cup Noodles e postar no Instagram, mano. Tem uma galera no meu Instagram aí, ó. Manda até seguidores, matar lá, esse mano. Menino, viu? Que é tem uma galera no Instagram aí, mano. Só essa é a minha opinião. Uma coisa que mandaram aqui nas respostas do Twitch. Qual a opinião de vocês a respeito de música indie? Música indie estoura hoje em dia. Então, rock indie ou pop indie? Basicamente isso. Ah, eu gosto. Próxima pergunta. Eu só peguei essa pergunta porque eu queria falar um negócio. Eu gosto de indie. Eu mas acho... eu odeio não sei o que. Não. Eu gosto bastante de indie. A maioria das músicas que eu tô ouvindo agora é meio indiezinha. Eu também. Só que, mano, tem uma galera muito chata. Tipo, indie tá crescendo. Eu sabia. Essa, eu já. Se eu tô falando bem, é porque eu vou falar mal depois. Deixa eu só colocar um parênteses assim. Eu gosto muito de indie. Eu escuto eu bastante indie. Sim. Tipo, 90% das coisas que eu escuto hoje em dia é indie. Entendeu? Não, eu gosto mais de indie também. Não, eu gosto pra caralho de indie, sério. E aí, eu não entendo, eu sou meio por fora das comunidades aí, eu não sei o que tá acontecendo, porque tá todo mundo, tem uma galera reclamando da galera que gosta de indie. Eu não tô por fora, sai por favor. O que eu acho ruim na comunidade indie é que, primeiro, uma coisa que isso aqui não vale só pra indie, vale pra qualquer coisa. Uma coisa que era pequena e a pessoa gostava, daí cresceu e a pessoa não gosta mais e fala que é uma merda agora, porque cresceu. Tipo, que merda que a banda que eu gosto cresceu. Que merda o caralho, velho. Por que que é uma merda? Agora tem muito mais chance de vir pro Brasil e tu conseguir ver ele ao vivo. Que nem The Neighborhood. E era pro Lollapalooza. E Lollapalooza aí, tipo, nunca que vocês iam ver ele ao vivo se eles não tivessem crescido, tá ligado? Isso me irrita muito de você não querer que sua banda cresça. Não só banda, qualquer artista de qualquer canto. Inclusive, eu já vi gente reclamando de que o The Neighborhood... Caralho. The Neighborhood. Os vizinhos, os vizinhança, eles estavam crescendo, falaram que tava virando modinho. E tá aí tirando foto, né? No Lollapalooza, tá toda feliz, né? Sim. Ele tá falando pra uma pessoa específica. É, então, né, Julinha? Tá muito falando pra uma pessoa. Né, Julinha? A gente leva banho. Né, Maria? Não, mas assim eu tô soltando fogo. Quem se queimar, se queime. Ixi. Não, mas a coisa que me irrita mais, porque isso aí é, não é só indie, por meio que pega geral. Mas uma coisa que me irrita no indie é nego que odeia todos os outros estilos musicais. Nossa. Eu vejo isso muito em rock também. Mas agora nossa, o que mais tá acontecendo agora, tipo, atualmente, é o indie. Nego odeia todos os outros estilos musicais. Gosta muito de indie pra pagar de diferente. Nossa, vocês ficam ouvindo tal banda, mas vocês nunca ouvem a minha banda aqui. Blá, blá, blá, blá, blá. E o pior é que não é uma banda, uma música que tem 503 visualizações. É tipo, o nego fala assim: vocês ficam ouvindo aí Mike DeMarco. É, eu escuto The Neighborhood. Então, eu escuto The Neighborhood que tem só 300 milhões de acessos. Não é só tu que ouve. Muita gente ouve essa merda. É tipo, é uma parada que tá crescendo pra caralho e tu tá se achando diferente por ouvir uma parada que tá sendo praticamente a mais ouvida atualmente. Essa galera que se acha diferente. Você se acha diferente por qualquer coisa. Isso, até eu tuitei. Se você se acha diferente por qualquer gosto musical que você tem, você é imbecil, mano. Você se achar porque ouve uma banda que outras 300 milhões de pessoas ouvem. Ou tipo, mesmo que não seja uma banda tão famosa, mesmo que seja uma banda que, tipo, tem pouca visualização, você não precisa se achar porque tá ouvindo isso. Você tem que divulgar o negócio e tentar fazer crescer, tá ligado? Com quantos paus se faz um continente asiático aqui? Eu não sei nem porque eu li isso. Terceira Guerra Mundial. Eu já ia falar, mas nem teve. Só que eu acho que ele tá falando da possibilidade de É que tu acha que fosse Segunda Guerra Mundial, a gente ia falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Não, mas é porque... É, então, né? A gente começa a falar do Hitler. Imagina eu entrando na casa do meio, eu pego o... Meu, já que tem o banheiro, a gente caga ali no supersão. Ainda tá com o Superzão. Isso é muito engraçado. Aproveita e pega a luz do Superzão pra fazer o Cup Nudo. Superzão transforma até bosta em água. Já pegaram. Eu acho que foi essa água aí da bosta que o Butão usou pro Cup Nudo dele. Você tá com dor de cabeça. Tô ligado. Tô com dor de cabeça de tanto beber água do Superzão. E é tipo reaproveitado ainda a água, tá ligado? Superzão ainda existe? Claro que existe, claro que existe. Meu filho, Cidade Nova Zero aí bombando o Superzão. Ô, Superzão, manda o Superzão aí pra gente. Por favor, Superzão. Na moral, imagina, velho. Meu Deus. Mano, cara, fazendo muito vitória. Um inbox, tá ligado? Então, mano, eu juro. Imagina a possibilidade de algum estagiário do Superzão tá escutando esse podcast. Mano, por favor, se você trabalha no Superzão ou alguma coisa assim... Manda qualquer coisa, tipo assim, mas tem que provar que você trabalha nesse pessoal. Manda uma mangueira no Superzão, manda a torneira, manda só o copo. Tem copo não, mano. Não tem copo. É só um aparelho, porra. Mas agora, de verdade, eu queria realmente perguntar pra você, moleque aí que falou, qual a possibilidade que vocês acham aí que vai ter uma terceira guerra mundial? Puta, terceira guerra vai não, mano, vai não. É porque, tipo assim, eu acho que hoje em dia é muito difícil. A terceira guerra mundial vai começar a se o WhatsApp cair. Que óbvio. Acho muito difícil que aconteça uma terceira guerra mundial. Cai só uma bomba do lado do meião. Acho muito difícil que aconteça uma terceira guerra mundial. Não, que é isso? O engraçado é que, tipo, é muito engraçado do guerra, velho, rimo. Não, mas, tipo... Não, eu tô zoando. O que eu acho engraçado é que aquele gráfico que o Kim Jong... Não sei se foi vazou ou se... Ah, não, é que eles colocaram o range, eles colocaram o range dos mísseis dele. O raio, pega no Brasil, chega no Brasil, dá uma curva. Mano, dá uma curva. Mano, tá literalmente uma curva, velho. Não, e tipo, o brasileiro ficou zoando isso, imagina no outro dia só tá no Brasil o negócio. Qual a chance de, tipo, o Kim Jong-un ficar puto com o Brasil. Vocês acham que os outros países... Não, mas vocês acham que os outros países iam ajudar? Porque a gente não tem força nenhuma. Brasil, tá, tipo, no BRICS já, né? Mano, o momento alto do Brasil foi quando foram exibir os caças aí. Passaram em cima do Palácio do Planalto e quebrou os vidros tudo. Não, o ápice do Brasil foi na... Não sei se foi na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Mas que eles foram lá chamados pro nega... Pro... Sei lá, pra porra lá. Eles estavam indo no navio. O que você tá falando? Não, vocês não sabem essa história. Não, vocês não sabem. Eles achavam... Eles estavam no navio. Não sei se era navio, era vários barcos. Mas, tipo, eles estavam num canto lá no mar. E eles achavam que tinha um submarino. Que eles tinham visto um submarino na água. E um submarino nazista, eu acho. E eles começaram a atirar muito, muito, muito, muito, muito, muito. Os brasileiros. Daí só começou a sangrar. E era um monte de boto, velho. Era boto, era... É um negócio, não é boto, é tonho, sei lá o nome daquela merda. Top de maluco é esse site. Tonho, era os tonho. Não. É a guerra, tem até o nome disso. Assim, eles mataram um monte de toninha achando que era um submarino nazista. Enfim, eu acho que é muito difícil acontecer na Terceira Guerra Mundial. Eu acho que se acontecer vai ser por causa de água. Eu não sei que besteira é essa de acabar a água do mundo sendo que tem uns pesos. Verdade, não tem como acabar. Vocês preocupados aí com o negócio de fazendo propaganda de água. Já aí, tô é com o meu superzão garantido. Na minha casa não falta água. Esse mundo global que você quer que meu superzão trabalhando, filtrando água aqui. Não. Mano, imagina, tipo, a Superzone cresce muito, começa a pegar água do mar, tá ligado? Que não pode consumir, tá ligado? É só ligar o Superzone na praia, pronto. Imagina o Superzone, tipo, ele sobrecarrega, ele começa a soltar água pra caralho, ele inunda o mundo. Ele inunda o dilúvio. Ele transforma a terra em água. Do eu acho que o dilúvio foi por causa de um Superzone. Mano, a gente já falou muito, muito de Superzone nessa coisa. Eles têm que pagar a gente. Tem que ter um Superzone na tua boca pra filtrar as bostas que tu fala. Será que funciona? Dá uma cuspida assim dentro do Superzone. Mano, será? Se eu cuspida, mais fala besteira, mano. Você bota água no Superzone, o que acontece? Água pra batizar. É assim que eles pegam água pra batizar o povo. Eles colocam água no Superzone. Pegam água no Superzone e colocam o Superzone de novo. E se botar no Superzone? Sai um Superzone. Se botar de novo, sai um Superzone de dentro do Superzone. Sai um Superzone, mano. O que a gente tá falando? Aí você vai ver o gráfico de venda do Superzone caindo, aí depois o podcast só sobe assim, né? Sobe assim pra cima, tipo, não é nem tipo diagonal, tá ligado? É vertical a parada, sobe assim. Podcast cearense revitaliza marca Superzone. Aí no outro dia, Superzone domina, como é, multinacional. Superzone abre, tipo, mercado na bolsa de valores. Sabe aquele que tem em reality show, tipo, eles pegam um copo do sei lá, do Starbucks pra beber nele no reality show, ele deixa esse tipo do lado do cara, tá ligado? Aí vai ter um Superzone do lado de cada, do lado de cada jurado. É um Superzone, um copo d'água com o nome do Superzone. Tem um Superzone. Vai ter uma galera andando com mochila de Superzone, tá ligado? Que é grande, né? Superzone ultrapassa a Apple na bolsa de valores. Meu Deus! Se ela fosse a... iPhone com Superzone embutido. Não, isso que eu pensei! Eu acho que ia ficar menor, viu, depois que crescesse. Eles iam conseguir deixar mais clean, slimzinho assim. Tá bonito, viu? Não vejo a hora. E depois iam lançar um Super Zoom 6S. Acho que tá na hora de acabar esse podcast. Já deu, né, gente? Falou besteira demais, já. Mano, tem que acabar em besteira, né, mano? Os caras falam um negócio mó sério. Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. A gente já resolveu o caso. Se tiver, é só ligar pra Super Zoom e comprar cada uma pessoa do mundo. Comprar. Super Zoom chega. Que Guerra Mundial é essa que só acaba a água? E qual seria outro motivo pra Terceira Guerra Mundial? Tem WhatsApp cair. O WhatsApp cair. O menino. O WhatsApp. Vai dar outra, viu? O WhatsApp. Falar WhatsApp porque é engraçado. O WhatsApp é muito engraçado, velho. O WhatsApp. Uma coisa aqui, medos da infância. O cara perguntou. Eu tinha medo da palavra. Já começou ruim, né? Eu tinha medo da palavra. Nem dei medo. Palavra, calma, que eu não lembro. É porque foi um trauma, calma. Eu tinha medo da palavra poluição sonora. Ah, tu me falou isso? Eu falei isso pro site. Como é que é isso? Uhum. Como é que funciona isso? Não sei, eu tinha medo da palavra poluição sonora. É um trauma aí, como assim? Eu não sei explicar, mas eu tinha medo da palavra poluição sonora. Ele não tem mais, igreja, ele tinha. Eu tinha. Não, eu sei que tinha, mas tipo, qual foi o motivo? Não sei explicar, quando alguém fala assim, poluição sonora, caralho. Eu era muito medroso quando eu era criança. Eu tinha medo de tudo, velho. Eu também. E agora parece que quando eu era criança. Não, tipo, mano, sério, eu era muito medroso. Porque, mas era muito por causa do meu irmão. Tipo, meu irmão era muito cuzão, velho. Teve uma vez, acho que faltou água, não sei o quê. Eu sei que a gente foi tomar banho num balde, era uma parada assim. Daí, tipo, eles pegavam... Os dois em balde. Não, a gente não. Tipo, a gente da casa, não, no caso. Daí, tipo, ele falou pra mim que tinha um tubarão dentro do balde, eu acreditei. E eu não queria tomar banho de jeito nenhum, velho. Ah, é por isso que eu saio com o trauma todo mundo hoje em dia. É porque ele quer descontar essa época. Nossa, mano, a gente... Minhas trollagens não mexem com o emocional de vocês. Minhas trollagens só... Quando sai controlar a gente não fica puto. A gente fala é, assim, a gente vai dar um abraço nele. Isso, eu entendo, não, entendo. Relaxa, cala a boca. Mano, eu faço o cara que tá vendo? Eu vou ficar no Ceará e ele não quer ser zoado depois disso. Eita, começou pra chover agora. É o Superzão aí, ligado. Desliga o Superzão. Arroba no varal, desliga o Superzão. Eita, já pegou aqui. Ou põe o Superzão no... Mano, a gente não para de falar Superzão, né? Meu Deus, mano, vai ser um... A gente vai falar, tipo, por um mês ou mais, tá ligado? Não, se vai ser que nem fala esse podcast aqui, não tiver Superzão, eu não... Fitting Superzão. Mas eu fico lembrando que uma vez... Mano... Quase meia... Podcast, quase meia-noite. Fitting Superzão. Troca logo o nome do podcast pra Superzão. Pra Superzão. Quase Superzão. Pior que não é um nome ruim, velho. Está realmente discutindo. Eu tô realmente considerando. Vai falar dos medos, mano. Eu tô com medo de não ter Superzão na minha casa. E vocês? De acabar a água e não ter Superzão. E aí? Só põe um M no final pra não ter copyright. Mano, conta pra gente ganhando, tipo, uma medalha do Superzão, tá ligado? Tipo, a chave da cidade. A chave da cidade. Em formato de Superzão. Um Superzão de ouro. Sabe aquela quando vai inaugurar uma loja e eles cortam com a tesoura um negócio? A gente vai cortar com o Superzão. A gente vai ligar o Superzão à torneirinha dele, tá ligado? Tirar o lacre da torneirinha. Mas enfim, meu irmão me traumatizava muito. Ele falava que tinha uma bruxa no banheiro. Que se eu fechasse o olho pra tomar banho, ela ia me agarrar. Fala, meu Deus. Que horror, mas pior que quando eu tinha medo disso, assim, sem ninguém me falar nada. Eu tinha medo de que alguma coisa me pegasse. Quando eu tava, tipo, ensaboando, assim, sim, o cabelo. Aí eu aguentava o olho ardendo, mas não fechava o olho. Porque eu tinha medo. Olho ardendo. Ó, eu vou perguntar um negócio pra vocês, muito específico. Vocês tomam banho com a luz apagada? Eu faço isso às vezes. Que? Eu gosto. Eu tomo banho com a luz apagada porque não tem luz no meu banho. Não, eu apago às vezes, eu apago e coloco uma música e fico pensando, tá ligado? No valor. Eu gosto muito de tomar banho com a luz apagada. Nossa, doido. É outra parada. Pai, sério, eu vou tentar isso agora há pouco. Tenta. Eu coloco música e fico, tipo, viajando lá dentro. Volta e joga lá. Agora pronto, vai colocar o sabão no olho, que não sabe o que tem na cabeça pra... Não, mas aí teve uma vez que eu fui lavar o cabelo, e aí meu olho ficou todo bloqueado, sabe? E eu fiquei com medo. Normal. Mas o teu olho ficou bloqueado? Fiquei com medo, não sei. Outra coisa, isso aqui eu já até contei no canal, meu irmão, uma vez ele falou que se eu dormisse e eu sonhasse com um gnomo, eu tinha que acordar e ligar a luz na mesma hora, senão eu morria. Não, e sabe, isso foi ruim pra ele, porque a gente dormia no mesmo quarto e eu obriguei. E a minha mãe obrigou, tipo, porque eu não ia dormir se a luz estivesse apagada, porque eu ia morrer. Então a gente dormiu de luz acesa por uns 4 anos e foi culpa dele. Então ele se fudeu. Eu tinha medo de escuro e de lobisomem, por algum motivo. Nunca tive medo de lobisomem. Eu tinha medo de uma história que minha mãe contava, que era da perna cabeluda. Hoje eu tenho a perna cabeluda. Minha mãe contava a história da perna cabeluda, eu ficava morrendo de medo. Era só uma perna. Não, que... Eu acho que eu conheço essa perna. Eu conheço essa história. Existe essa história, só que tipo... O que ela faz, tá ligado? Ela é uma perna. Eu não sei. Mano, mas é porque só a imagem mental de tu ver uma perna... Só uma perna cabeluda é muito... Uma perna andando de noite, assim, sei lá. Muito, muito bizarro. Não sei. Tô com medo agora da perna. Não tô nem sonhando. Eu também. Eu também. Não, agora eu vou falar o meu medo, né? O medo de ser... De passar na... De conseguir passar na porta. Quando você tá vendo. Eu tinha medo da loura do banheiro. Tipo, quando eu era pequeno. Só que uma parada que eu fiquei com mais medo foi o chamado. Quando eu tinha 4 anos, a minha irmã colocou eu pra assistir chamado junto com ela. E ela disse que não era filme de terror. Aí daí, tipo, quando apareceu a Samara, ela me deu um susto. E eu fiquei traumatizado, doido, tipo, com a Samara. Até hoje, tipo, não, até, quer dizer, não tenho, medo da Samara, assim, se você pegasse, você dava uns beijos nela. Mano, não, mas tá, meu filho, sabe, dá pra sabe, eu lembro, vocês lembram quando eu, tipo, veio um parque pra cá e tinha a hora do terror, era uma parada assim? Eu lembro, era um circo, não era parque. Era um circo, enfim. Tinha uma parada lá que você entrava, que tinha uns monstros famosos, né? Aí tinha a Samara lá. Mano, eu congelei. Quando o meu amigo falou assim, eu tinha um amigo meu na minha frente, ele falou, mano, a Samara tá aqui. Mano, eu só virei pra ele, assim, e eu fiquei, eu fiquei meio travado. Era tipo, tinha umas portas pra você passar, entendeu? Aí eu fiquei, tipo, congelado e fiquei tentando sair. Daí eu acho que ela percebeu que eu tava com muito medo dela e ela me puxou, mano. Ela ficou puxando meu braço, todo mundo passou e ela ficou me puxando meu braço. E eu fiquei gritando. Meu Deus do céu. Fiquei gritando, tipo, me solta, não, morrer. Você não gritou assim, não, Icaro, tu gritou assim. Eu vou falar pra vocês que O Chamado 1 é um dos filmes de terror que me deixa zoado até hoje, se eu ver. Mano, isso não é nem zoando na cabeça do Ícaro, mas tipo... Meu Deus, mano, para, mano, minha cabeça não, é normal. É normal, a cabeça do Ícaro não é grande, a gente zoa. A tua testa nem é pequena, mas a cabeça do Ícaro é normal, a gente zoa. Imagina a testa do Psycho colide com a minha cabeça. Não, deixa eu contar a história. Não é zoa na cabeça do Ícaro. Meu irmão tava assistindo Resident Evil. É. Acho que era um Resident Evil, que era animação. Ah, assim, é aquele do aeroporto? Era animação 3. É, o do aeroporto. Nossa, é muito doido. Tem zumbi pra caralho. Ah, é Resident Evil, a vá, né, Psycho? Enfim, meu irmão tava assistindo e o Ícaro tava aqui em casa. Daí ele botou a gente pra assistir e eu fiquei meio que atrás do Ícaro pra cabeça dele cobrir a tela. Eu não vi. Tu nunca me contou isso, Psycho. Eu tô envergonhado. Eu não vi porque eu tava com medo. E o Ícaro ficou, tipo, na minha frente tapando o filme. Eu não falei isso. Olha, o Psycho ficou zoando a cabeça dele, mas na verdade é o protetor. Televisão de 72 polegadas. O que ele não falou é que ele tava no cinema. Na primeira fileira. Os dois na primeira fileira. E o Ícaro tava do meu lado, não era nem na minha frente. O Ícaro tava só um pouco inclinado pra frente. Ô, mano. Não, mas era na tela do eu monitor. Não entendi que cor de terror foi essa, não. Que ninguém ficou com medo, só passei vergonha. Mas enfim. Vamos parar de falar de terror, que eu tô sozinho em casa, meu gato já pulou na minha perna. Tá ligado aquele filme do Will Smith, Eu Sou a Lenda? Que tem um monte de zumbis. Nossa, que é muito bom. Bolado com esse aquele filme, eu acho que é filme demais, velho. E eu assisti ele a primeira vez com 8 anos, eu e minha mãe. Eu também. Ela alugou o DVD, a gente foi assistir a primeira vez que eu achei o filme tarde, era 11 e pouco da noite. Aí eu assisti logo Eu Sou a Lenda, 14 anos ainda. Primeira vez que eu fui assistir filme tarde foi Zohan. Enfim, a gente tava assistindo o filme acabou, sei lá, era quase 1 hora da manhã. Sai, Greg. E minha mãe parou o filme de salvo aqui no banheiro, já volto. Eu tava deitado em um colchão que tava no chão. E eu tava morrendo de medo dos zumbis. Eu tava me tremendo, porque aquilo era, tipo, surreal pra mim. Como é que eles fazem aquele monstro ali? Aí do nada eu começo a escutar um barulho de coisa correndo atrás de mim, vindo muito rápido. Aí minha mãe pula por cima de mim, dando um grito. Meu Deus do céu, mano. Que mãe boa. Nossa, doido. Eu tinha uma imagem da tua mãe que ela era uma mulher tão boazinha. Tipo, Greg! Não, mano. Vaza. Nunca mais eu vou ver ela de outro. Dela. Só pra achar aquele filme muitos anos depois. Eu vou contar uma história sobrenatural que aconteceu comigo. Trilha sonora de terror. Por favor. A galinha pintadinha. A galinha pintadinha. Eu vou botar a galinha pintadinha super slow. Super slow. Não, então. Tem que colocar um outro. Enfim. Pior que deve dar medo. Deve dar medo mesmo, vou botar. Pode ser mesmo, aquelas músicas de terror, tá ligado? Ó, play. Ó, quando eu era criança, a minha mãe falava que... Eu falava com outras crianças que não existiam. Eita, nunca mais eu vou dormir no mesmo quarto que brinca. Eu brinco, é esquizofrênico. Nunca mais eu vou dormir agarrado contigo. Eu sempre falo... Mais conteúdo pra chip aí, puta merda. É verdade. Puta merda. 5 fanfics, só disso aí, Psycho. Eu ficava, tipo, meio que conversando sozinho. Só que na minha cabeça, tipo, eu sempre lembro de brincar com uma menina. Só que a minha mãe disse que não existe. Deus, tava brincando com a menina. E o nome dela é... Eu não lembro o nome dela, é Bianca. Não, aí quando eu cresci, tipo, depois de um tempo... Não, calma. Só pra finalizar. Quando eu cresci, depois de minha mãe contou isso, né? E eu nem lembrava. Ela me contou, tipo, sei lá, eu devia ter uns 9 anos, 8 anos. E eu quis assustar a minha irmã. Só que foi... Olha o que eu vi. O quarto. Aí, tipo, o quarto. Eu tô rindo, mas tô com medo. Não. Eu também. Fui lá pro quarto da minha mãe e apaguei todas as luzes. Daí... Aí eu peguei e chamei ela. Tipo, eu fui lá na sala, né? Chamei minha irmã, já era de noite. Aí eu peguei, acendi uma vela. Fiquei sentado no meio do quarto, que não tinha nada, porque tinha a cama assim, né? E tinha um espaço assim aberto. Eu fiquei sentado no meio do quarto. E fiquei falando assim, ó. O bobo cadê de tal? O bobo cadê de tal? Nem pra falar direito. Não. Como é que é eu falar desse jeito? Buga vegetal. Eu falo, como buga. Será que as pessoas sabem de onde é isso? É do Dragon Ball. É do Dragon Ball, não. Mano, meu, acabou com a credibilidade. O que que... Vai, termina a tua história. Oi, sim, cara. Aí a minha irmã ficou tipo, com muito medo. Com sequela. E ela foi chamar a minha mãe. Aí a minha mãe chegou, abriu a luz e me bateu. Recomendação da semana. Que já. Beleza, eu não lembro. Eu não tô ouvindo nada, praticamente. Não, sabe que tem uma música que tu gosta, tu até. Sei mais que sei da tua vida. Qual música que eu gosto? Aquela música lá, é. Não sei o que, do lado de ouvir. Tô tendo Vem, essa aqui, ó. Enfim, recomendação. Eu não tô ouvindo nada no momento. O Marquizero mandou print. Ele mandou print do Big Brother no chat. O cara tá assistindo. O Max mandou print do BBB, velho. A gente eu falou acordei de... agora, eu não assisti o paredão. Tamo tenso, cara. Ele chega pô, tremendo, tá ligado? Ele assim, mano, o cara acorda 4 da manhã. Era sobre isso que a gente tava falando. O cara acorda 4 da manhã pra ver BBB. Eu acordo no hype pra sentar aqui gostosinho. Tipo, tá bom, já volto. Recomendação. Eu não tô ouvindo muita coisa no momento, nova, no caso. Então, não sei o que recomendar. A única que eu lembro, que eu ouvi nova, que eu não recomendei, que eu botei até em live e tal, é do Kylon Fox. Semi-Cinematic, o nome da música. Kylon Fox. Muito bom, muito é bom. É muito boa a música. Muito foda. E o cara é só um youtuber, que ele mexe com música e tal. Às vezes ele solta uns as outras músicas dele é tudo piada. É. Mas essa ele fez séria e ficou muito boa, velho. Muito boa. E eu tô ouvindo muito aqui o Icaro recomendou semana passada, tipo, no último podcast, sim, que é Skateboard P, do Elijah Hu. Exatamente. É muito boa essa música. É, eu quero recomendar, na verdade, um desenho que tem no Netflix, olha só. É, o nome é Napoleon's Dynamite. É, Napoleão Dynamite. É legal, eu já assisti. Eu não vi ninguém falando sobre esse desenho, tipo, em algum lugar, não vi nenhum hype. E eu achei muito da hora, achei muito engraçado. Então recomendo. Tu sabe de onde é? Não sei de onde que é. Tem um filme muito antigo, né? Napoleon Dynamite, que é sério? Muito bom. É muito bom. E o desenho é legalzinho. Mas o filme é mais da hora, eu acho. Ah, então fica aí, dupla recomendação aí. Mas o desenho é bom. Com desenho. Mas eu assisti os episódios e eu gostei bastante. Eu ri bastante dos episódios e é isso aí. É legal. É bem aleatório. Uhum. Ah, eu realmente não sei. Eu acho que não tô escutando muita música nova. Acho que eu voltei a escutar Sticky Fingers. Não sei se vocês conhecem. É uma banda meio... Tipo, é uma banda australiana meio reggae, meio rock. Não sei, mas ela é muito boa. Ela tem várias músicas boas. É bom relembrar. E, se não me engano, eles lançaram música nova esses dias. Felipe Neto, Rebuliço, de novo! De novo, não é piada? Mesma piada no podcast passado. Vai. Vai ter um somzinho pra mesma piada. Vai mesma ter, piada! Mas... Plim, plim, plim. Nossa, vai. Ele faz a mesma piada. Não, mas então, todo mundo aqui do podcast que conhece, que é o Muramasa, né? Todo mundo conhece, pelo menos. Sim, Muramasa. Sensacional. E uma música velho. Que eu gosto, tipo, eu não consigo enjoar dela. Tipo, muito boa. A propaganda aqui, ó. Me patrocina Muramasa, Brinks, não tem nem como fazer isso. Collab, vamos collab. É Love Sick Fuck. Love Sick, puta. Love Sick é muito bom, velho. Muito bom. Vai acabar o podcast com essa música, velho. Por favor. É muito boa essa música. Muito eu boa já, essa eu música. Já usei em live. É muito boa mesmo. Assista o clipe também, é muito bom, muito bonito. Parabéns. Muito bom, Muramasa. Muito boa. Mas inclusive. Beijo na barriga. Tem certeza que tem Fock na música? Acho que é só Love Sick o nome da Love música. Love Sick, só. Tá, agora. Só uma coisa que eu queria fazer mais. Queria só falar, não é nem uma recomendação. Eu tava ouvindo outro podcast, eles falaram de Shrek The Music. tem Netflix o musical do Shrek. E eu fui ver pra zoar. Eu pulei lá pra metade. Eu já sei a história, foda-se. Daí eu pulei, tipo, não pra metade, tipo, pra hora que a Fiona tipo, vai ser pega pelo Lorde Fasquaat lá. Nossa. Daí ela meio que se apaixona pelo Shrek. Eles falam, ah, vamos ficar só um minutinho aqui a mais. Daí eu comecei a assistir, eu devo estar assistindo uns meia hora, porque eu achei muito legal. Devo falar pra vocês que eu tava. Eu já falei pra vocês que quando eu tava na vibe de assistir filme de cachorro, né? Eu acho que assisti todos os filmes de cachorro do Netflix. Sério. Eu tava assistindo esses dias uma série tipo Super Nanny que tem na Netflix lá. Super Nanny. Super Dog. É tipo Super Babá Top o nome. Eu gosto dessas coisas aí. Desculpa. Recomendo. Não recomendo. Não perde seu tempo nessas coisas. Não perde seu tempo com o Shrek musical também, não, mas eu achei engraçado. Engraçado tipo não, mas isso, achei interessante. Eu não sei explicar o sentimento que eu tenho, mas não perde eu seu tempo. Não. Eu só perdi, eu fiquei muito, muito fixado entretido. No negócio. É, entretido. Eu fiquei muito entretido, mas não recomendo. Sugou toda a inteligência do menino. Exato. Por isso que ele é assim hoje em dia. Todo encroado. Enfim. Agora é a palavra de Mark Zero. Palavra final de Mark Zero. Mais esperado. Provavelmente o próximo convidado deste podcast. Talvez, vamos lá, Marques. Se ele não parar de ser um merda. Exato. Se ele parar de assistir BBB. Big Brother. Vai falar e vai acabar. Muita pressão. Exatamente. Vai falar e vai acabar. Tem que ser uma boa. Acabou. Não. Não pode ser uma frase, não pode ser três palavras. Vai. Tá. Tô aqui no final do podcast, só pra lembrar novamente que se você quiser mandar a sua pergunta pra ser respondida aqui, é só mandar no Twitter do podcast, @QSMeianoite. Tá aí na descrição também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite pra todo mundo. Tchau. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ignorante, viu? Viu? Um cavalo. Uma relinchada de cavalo, esse menino. Atropelha, leve junto. Nossa, eu pensava que era. Eu acho que o jogo aqui não tinha nem um cavalo. Procurando cavalo no jogo, não tinha.